trabalhando com verbos. Siga o exemplo. Fazer. Fazer um bom trabalho. Ele. Ele faz um bom trabalho. Nós. Nós fazemos um bom trabalho. 2. A gente. A gente faz um bom trabalho. 3. Você. Você faz um bom trabalho. 4. Vocês. Vocês fazem um bom trabalho. 5. Eles. Eles fazem um bom trabalho. 6. Ela. Ela faz um bom trabalho. 7. Meu chefe. Meu chefe faz um bom trabalho. 8. Minhas amigas. Minhas amigas fazem um bom trabalho. 9. Eu. Eu faço um bom trabalho. Dizer. Sempre dizer não. Por quê? Ela. Ela sempre diz não. Por quê? 1. Meu amigo. Meu amigo sempre diz não. Por quê? 2. Vocês. Vocês sempre dizem não. Por quê? 3. A gente. A gente sempre diz não. Por quê? 4. Eu. Eu sempre digo não. Por quê? 5. Meus amigos. Meus amigos sempre dizem não. Por quê? 6. Você. Você sempre diz não. Por quê? 7. Sua secretária. Sua secretária sempre diz não. Por quê? 8. Suas amigas. Suas amigas sempre dizem não. Por quê? 9. Nós. Nós sempre dizemos não. Por quê? Preferir. Preferir praia. E você? Ela. Ela prefere praia. E você? 1. Eu. Eu prefiro praia. E você? 2. A gente. A gente prefere praia. E você? 3. Nós. Nós preferimos praia. E você? 4. Ele. Ele prefere praia. E você? 5. Seus filhos. Seus filhos preferem praia. E você? 6. Suas filhas. Suas filhas preferem praia. E você? 7. Sua esposa. Sua esposa prefere praia. E você? Estar com. Siga o exemplo. Por que você quer água? Porque eu estou com sede. 1. Por que ele quer dormir? Porque ele está com sono. 2. Por que eles querem um grande prato de macarrão? Porque eles estão com fome. 3. Porque eles não podem esperar 5 minutos. Porque eles estão com pressa. A gente. Ouça as frases. Substitua nós por a gente. Siga o exemplo. Nós não jantamos tarde. A gente não janta tarde. 1. Nós não queremos jantar agora. A gente não quer jantar agora. 2. Nós não podemos almoçar agora porque temos uma reunião. A gente não pode almoçar agora porque tem uma reunião. 3. Onde vamos almoçar? Onde a gente vai almoçar?